Caramba, explosão? Então é bom não ficar perto dele não, né? É verdade, Cissa. Tem um outro Pokémon muito curioso também, o Cubone. Cubone. Usa ossos de Pokémon anciões para fazer armaduras e armas. Usa bumerangues e bastões com grande perfeição. Como nunca tira seu capacete de osso, ninguém conhece a face de Cubone.